voltei pra casa só. Ela não me deu trela, então desse jeito deve ser melhor. Ela não me deu trela, então eu voltei pra casa só. Ela não me deu trela, então desse jeito deve ser melhor. Você não vai acreditar. Ela não me deu trela, então eu voltei pra casa só. Ela não me deu trela, então desse jeito deve ser melhor. Ela não me deu trela, então eu voltei pra casa só. Ela não me deu trela, então desse jeito deve ser melhor. Só, ela não me deu pra